Monastery of the Pobreza de Luanda. O que são esses cinco indicadores de união cristã? Então, compreendemos que seria difícil continuarmos a reflexão, porque muitos de nós não entendem o que é isso, o nosso enquadramento, a capacidade de refletir seria muito limitada. Por isso é que pensamos parar um pouco, precisamos andar devagar e firmes, porque se andarmos a correr, acabaremos de criar um documento que no fim não nos vai valer nada. E porque também entendemos que já existe uma certa pressão e até a ansiedade dos colegas dos municípios avançarem com algumas atividades. Mas não tendo um instrumento, uma visão que nos oriente, então aquilo será como uma batalha, cada um faz o que entender e não poderemos alcançar os objetivos que pretendemos. Por isso hoje convidamos o Sr. Alan. Vai nos falar dos cinco indicadores, tentamos ter um cheirinho, alguns tempos temos estado sempre juntos, e com base a isso conduzirmos a nossa reflexão em relação àquilo que vai ser a missão da rede. Amanhã, que se encontra hoje e amanhã, amanhã seguramente teremos também um trabalho estratégico, uma reflexão em torno desse trabalho de hoje, daquilo que queremos que seja a rede no futuro. Acho que em termos de introdução é isso. Muito obrigado, Sr. Alá, por me dar o posto para nos conduzir nisso. E depois da apresentação também nos facilitar em esclarecer algumas questões que teremos interesse de poder perceber o que é isso, depois também com contar uma verdadeira estratégia para monitorar essas questões. Muito obrigado pela sua presença. Bom, muito obrigado para esta oportunidade de estar consigo. Uns dos colegas vão recordar que falei com os membros do RED já há uns meses, acho que foi o Augusto, sobre o conceito de monitoria do, podemos dizer, bem-estar ou pobreza urbana em Luanda. Uma pequena informação sobre de onde surgiu esta iniciativa. Relacionado com o Programa Global Internacional de Monitoria dos Métodos de Pobreza, os Nações Unidas do Habitat, que tem responsabilidades realmente para controlar a situação das cidades e a situação urbana nas cidades do mundo, participou na elaboração dos métodos do Millennium através da colocação de cinco indicadores. Então, há muitos outros indicadores relacionados com a criança, relacionados com a educação, relacionados com a HIV-Sida, mas em termos do desenvolvimento urbano, que é o sector do Habitat, escolheram cinco indicadores. E estes cinco indicadores são relacionados com acesso de água, saneamento adequado, a situação do poço de terra, a situação do meio ambiente e a situação do qualidade habitacional. Now, o governo da Angola, há três anos atrás, mais ou menos na altura do lançamento da grande campanha do as duas campanhas de Água para Todos e um milhão de casas sociais, também assumiu uma responsabilidade de fazer a monitoria destes cinco indicadores no nível nacional e montaram um programa chamado o Sistema Nacional de Informação Territorial, principalmente para a monitoria destes indicadores. O DW foi engajado a pilotar este sistema de monitoria em Luanda e no Uambo. Fizemos a pesquisa ao longo dos anos, aproveitando inquéritos nas comunidades. Algumas dos vocês parece que participou no recolha de uns dados a volta disso. E também aproveitamos as últimas imagens do satélite, imagens da cidade, para fazer uma contagem da população, uma estimativa da população de Luanda. Os colegas sabem que Angola, a última census da população de Angola foi feita no tempo colonial, nos dados de 73 e tal. Foi census piloto em 83, em Luanda e Malanje, parece que. Mas estes dados são ultrapassados e durante a guerra houve muito movimento das populações e a cidade cresceu de maneiras que não foi possível nos anos anteriores antecipar. Estamos a introduzir um sistema de avaliação do crescimento da cidade, aproveitando novas tecnologias, no caso do GIS, do GPS, etc. Parece que estas tecnologias podem ser vistas como tecnologias avançadas, mas de facto são tecnologias que qualquer pessoa pode manejar. Em um aparelho do GPS para recordar a localização pode ser manejado qualquer pessoa. E um pouco dinho na linha do desenvolvimento das tecnologias computarizadas nos últimos anos, mais e mais essas tecnologias podem ser adaptadas, apropriadas pelas comunidades, sem realmente ser dominado pelas grandes instituições do governo ou instituições internacionais. Então, este projeto está a tentar, de uma maneira, aproveitar umas das tecnologias novas, simples, descentralizadas, para capturar informação sobre estes 5 indicadores. Now, eu vou mostrar a uns colegas que participou na conferência da sociedade civil em Huambo o ano passado, já viu. Eu aproveitei esta mesma apresentação, mas vai dar aos colegas uma informação sobre o pensamento e como estes 5 indicadores podem ser aproveitados e podem ser medidos. Aspecto importante em termos de parceria que entre o DW e a Rede de Pobreza de Luanda, a Rede de Luta contra a Pobreza de Luanda, é que a nossa visão é de transformar esta monitoria numa ação comunitária, onde as próprias comunidades podem controlar, observar e produzir informação à volta destes 5 indicadores. E nas palavras de não sei quem, a informação é poder. E eu não sei quem diz isso, mas acho que... Yeah. Mas é verdade. Nós vimos isto como uma maneira de pôr o poder de informação nas mãos da comunidade e logo utilizar esta informação como uma ferramenta para advocacia, uma ferramenta para reclamar os direitos, porque através destes programas de urbanização de água para todos e casas para 1 milhão de pessoas, ou 1 milhão de famílias, não só pessoas, isto tem implicações em termos dos compromissos que o governo adotou e eu acho que é direito da sociedade civil, não só direito, o responsabilidade da sociedade civil para também fazer a monitoria e ajudar o governo em termos do onde há lacunas, onde há comunidades que não receberam benefícios comprometidos em aproveitar estes novos espaços com os CACs e fóruns municipais, etc., para avisar o governo que nas nossas comunidades ainda não recebemos estes benefícios e isto ajuda o processo do governo em termos de planeamento, investimento dos seus recursos, etc., para dar prioridades que são também na linha da visão e as necessidades das comunidades. So, isto é um pouco genealógica deste programa. Podemos avançar. Isto é uma repetição de muitas coisas que eu disse, que a ideia do projeto é de produzir informação que pode assegurar a sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento sustentável, aproveitando daqueles 5 indicadores. E como disse, há vários outros indicadores que podem ser aproveitados, mas através do Ministério do Urbanismo e Construção, nós fomos convidados de fazer a contribuição nesta área. Isto vai permitir os dados que a rede está mobilizar, recolher, pode ser também aproveitados ou inseridos em um nível do governo central em termos de colocação dos fundos, etc. Seguinte. Falei em termos do monitoria das informações comunitárias. Há ideia para transformar estas informações no nível que está recolhido no nível da comunidade, nos informações congregadas no nível do município, para os fóruns municipais e as ligas da sociedade civil em cada município, ter informação viável, certo, novo, que pode ser levantado para ajudar os municípios no seu planejamento. Right? Okay. Este mapa é um pouco complicado, mas é um mapeamento destes indicadores que foram recolhidos em mais ou menos 2008. Eu quero dizer que temos dados que foram produzidos na base daquelas levantamentos que fizemos nas várias comunidades, mas são um pouquinho abstract. Não podemos dizer que ou informação foi recolhida em cada bairro ou cada área. Para eu acho que outro bairro que estamos fazer com a Rede de Pobreza e as suas associações comunitárias vai de facto verificar e dar evidências. E a ideia é, ao longo dos 5 anos que ainda fica, porque o objetivo dos Metas do Millennium é de atingir até 2015 estas metas, principalmente em termos gerais, para reduzir a pobreza para metade. Hein? Mas acho que ainda estamos longe dali. Vou avançar. Claro, a investigação está feita no terreno. Através dos inquéritos, pode avançar. O que conseguimos fazer é mapear a cidade em, acho que são 10 diferentes tipos do assentamentos. Do centro de cidade já organizado, novos organizações, por exemplo, Palatona, etc. Bairros populares, aquelas antigas que foram de facto construídos no tempo colonial, mas ainda são ocupados. Muitas vezes os serviços nestas áreas, o nível de serviços baixaram ao longo dos últimos anos. E zonas de habitação social, aquelas novas zonas como Panguila e Zango, áreas de autoconstrução dirigida, são aquelas áreas onde o governo provincial está a distribuir terrenos para autoconstrução. Os sectores em transição, estes com o bairro operário, o Mabor, etc., que está com a vontade das comunidades, e as pessoas estão a investir nas suas casas e estão sendo viradas. Os sectores antigos, aquelas com, antigas como Sambizanga, Rangel, Kazenga, etc. Os sectores na periferia, como as zonas do Cacoaco, Paris, Kikolo, a periferia da cidade tem muitas destas novas zonas de crescimento. Há ainda algumas assentamentos rurais e zonas industriais. Em 2008, fizemos a calculação que a população da cidade estava à volta de 6 milhões de pessoas. E parece que hoje já tem quase 7 milhões. E... Ok, Willi. Isto é o mapeamento daquelas zonas. Quem quiser pode ficar com cópias desta apresentação seguinte. Estes são os tipos dos assentamentos daquelas que mencionei. Podemos avançar. Mas uma coisa que pode ver é que uns destas zonas têm assentamentos pouco orgânicas e não estruturadas, mas zonas de autoconstrução dirigida, habitação social, etc., são zonas que têm uma certa estrutura regular que pode facilmente ser melhorado, hein? Sem... passar para o seguinte... O sexo ordenado, isto é uma fotografia do Mabor, hein? Aquela zona não foi urbanizada, mas as comunidades respeitaram aquelas redes que já foi projetado no tempo colonial, e é muito fácil estender redes de água e saneamento. E nestas zonas, mesmo onde comunidades não têm títulos ou títulos de posse de terra, consideramos que são zonas que o governo pode facilmente requalificar sem mudar as pessoas, hein? sem quebrar casas quando colocaram novas linhas de água ou... seguinte. Now, estes quadros são projeções como podemos analisar cada um destes indicadores. Hein? Os indicadores densidade populacional são qualificados cada indicador em 3, 1, 2, 3. Tem uma situação bastante boa. Não, desculpa. E 3, uma numeração. 3 é mais difícil, é uma situação pior. O que estamos a medir aqui com a pontuação é a grau, nós podemos dizer, de bem-estar ou pobreza. Um número mais alto pode ser considerado mais pobre, e um número mais baixo é mais bem em termos de bem-estar. A indicação deste de segurança de posse de terra é um exemplo. Hein? Nós sabemos que, num estudo que estamos a fazer agora, vimos que a nossa estimativa que fizemos há quase 8 anos atrás, que só a volta de 20% da população de Luanda tiveram títulos de casas e proteção em termos de posse. A nossa nova estimativa de 2010 indicou que este número baixou até só a volta de 8-10% da população. Mas nós consideramos porque o governo provincial simplesmente não está a emitir títulos, hein? Não está a distribuir títulos de posse de terra nos últimos anos. So, é lógico que a percentagem da população que tem esses documentos está a baixar porque a população está a crescer. Mas nós consideramos porque na lei de terra e os regulamentos do planeamento que zonas organizadas, planeado com uma rede normal de serviços, normal, não é normal em Luanda, mas como os urbanistas dizem, normal, consideramos que tem uma boa posse de terra, um bom nível de posse de terra. Hein? Mesmo nestas zonas aqui, acho que a maior parte das pessoas não tem documentos para suas casas, mas tem uma certa segurança de posse, porque estão a viver em a parte da cidade com uma rede regular. Consideramos aquelas casas com uma boa há várias outras, bairro operário, etc., onde tem uma rede do, principalmente das estradas e as casas estão organizadas a volta disso. Mesmo se não tem títulos, pode ser facilmente melhorado sem partir casas. So, nós consideramos isto como uma situação de posse razoável. Mas as pessoas que vivem nas zonas que não têm estrutura, onde assentamentos são mais ou menos orgânicos, têm uma baixa nível de segurança de posse. Eu não quero dizer que todas estas zonas estão em risco nos próximos dias, mas eu acho que o nível de risco é mais alto. E mesmo em termos de qualidade de construção, casas que são feitas com blocos de cimento, tijolos, etc., são consideradas num nível mais alto do que casas de pau a pico ou adobe, que são. So, mesmo em termos dos tetos, hein, são classificados assim. A localização de casa também é um fator. Se a zona está a sofrer inundações cada ano ou em termos do ambiente, também são qualificados em termos de 1, 2, 3 seguintes. Mesma coisa com água. As casas que têm uma ligação de água em casa são consideradas um. Casas que têm uma chafariz ou piscina ou qualquer coisa entre, acho que, 200 metros, consideramos que a mínima que o governo aceitou, tem 2. E as pessoas que precisam comprar água no mercado, dos seus vizinhos ou das cisternas, tem 3. Mesma situação com saneamento, pessoas que têm uma ligação do escotos na casa, é uma, os que com a fossa séptica ou latrinas melhoradas, dois, e os que não têm nenhum serviço de saneamento em casa, são três. Recolhe de lixo, os que têm a recolha porta a porta, os que têm de depositar o lixo num contentor no bairro, ou os que não têm nenhuma. So, cada um destes indicadores é realmente fácil, é? Todo mundo sabe que são um, dois ou três quando classificamos. E é isso que estamos a propor, que as comunidades e os grupos das comunidades ligados com a rede contra a pobreza de Luanda ajuda na recolha destas informações na base destas questões simples. E como diz, de facto há pouco debate entre estes indicadores, hein? Se a comunidade tem redes do esgotos ou tem redes de água, e se funcionaram, porque se tem uma rede que não está a funcionar, de facto, não vamos indicar que a água que temos boas condições de água. Isto é a diferença entre o estudo que fizemos em 2008. Em 2008, aproveitamos informações do EPAL, do governo, mapeamos as redes existentes que foram construídas, mas não sabemos que muitas destas redes não funcionaram numa base regular e, de facto, duas delas são abandonadas há muito tempo. E, de facto, não podemos considerar que a comunidade, mesmo que tenha tubos de água instalado, mas se não há água, não podemos considerar que tem uma acesso à água adequado. Hein? So, este tipo de informação é importante obter no nível das comunidades. So, o que elaboramos e a equipe do Luke e a nossa equipe do Tiago e a equipe de pesquisa estava a trabalhar ao longo dos últimos meses com vocês na base de um inquérito simples que pode ser aproveitado em termos de grupos focais. A ideia é de ir para cada bairro, sentar, escolher pessoas que conhece, antigos residentes, mas a ideia é de tentar obter uma boa balança entre homens, mulheres e jovens. Olhar para aquele questionário e chegar numa consenso para aquela comunidade, para aquele bairro, se podemos classificar na base destes cinco indicadores, um, dois, três, estas questões. Now, a ideia é de voltar o ano que vem com o mesmo inquérito e ver se a situação melhorou ou não. Ou de vez em quando parece que tornou-se mais pior. Eu acho que devemos ser devemos capturar a informação atual, hein? E fornecer esta informação à administração municipal e também inserir os dados que vão para o Ministério do Urbanismo, que está a fazer a monitoria do país, hein? Eu acho que, nesta maneira, as comunidades podem ganhar um voz de influenciar este processo de requalificação da cidade encorajar, ajudar o governo a identificar onde são as lacunas, onde são os problemas principais de falta de serviços, de água, de saneamento, onde tem aquelas situações ambientais, em termos de inundações, etc., que pode ajudar a dirigir os investimentos municipais que as administrações fazem. E ainda melhor, se nós podemos planificar isso em termos estratégicos para fornecer esta informação na altura quando as administrações estão preparando os seus planos anuais para solicitar orçamentos do orçamento do Estado. É uma grande oportunidade realmente acertar que investimentos em chegaram ali nas comunidades na base do de suas critérios, na base do, dos indicações e dos falhos e dos serviços que existem. Então, um pouquinho, eu posso mostrar os resultados, são os mapas que produzimos, parece que paramos rapidamente. Fizemos isto para cada indicador, pode passar rapidamente nestas. Eu acho que aí conseguimos produzir este mapa, eu gosto disso, mas isto é um mapa da cidade com as áreas de densidade, os cores mais densos são as altas densidades e as mais leves são as baixas densidades. Mas isto está constantemente mudar anualmente em as populações. Então, mudar dentro da cidade. Seguinte. Isto é uma indicação do daquela mesma, uma outra maneira de mostrar aquele aspecto da densidade. Seguinte. Para encorajar o administração de realmente. As administrações municipais agora, nos estatutos novos delas, têm direito de oferecer posse de terra, hein? Pode emitir títulos para as parcelas de terra até 1000 metros quadrados. Hein? Normalmente uma casa tem para ocupar um espaço de 200 a 300 metros quadrados. Então, os municípios realmente se podem meter pressão sobre os municípios para assumir estas responsabilidades de oferecer títulos em, é um aspecto, acho que é importante. Como diz, isto foi feito há uns anos atrás, que mostrou o tipo de ocupação e a nossa calculação na altura foi que a volta de 20% do população tem ocupações seguras, sim. Isto foi feito na base dos dados de 2003, 2004 e os dados que recolhemos o ano passado mostrou que isto foi muito reduzido, hein? Poucas pessoas têm o título de população. Isto é uma indicação de as zonas mais seguras são mais altas, têm um grau de insegurança mais alta. Situação de habitação, nós vimos que muitas pessoas melhoraram as suas casas, mesmo um ano para o outro, esta situação pode mudar. Hein? Isto é um mapeamento dos riscos ambientais que fizemos por causa dos inundações de chuva, etc. É o mesmo, uma outra maneira de mostrar isso. Acesso de água, seguinte. Este mapa é interessante. É um mapa dos bairros da cidade. Hein? E ali onde queríamos capturar as informações, porque nós notamos, e o senhor parece que pode verificar, famílias que moram numa zona sempre conhecem o bairro onde viveram, mas não sempre o município ou a comuna as outras divisões. So, para recolher este tipo de informação no nível das comunidades, a nossa proposta é de focar sobre o nível do bairro e sentar com pessoas de diferentes partes do bairro e chegar no consenso e tentar produzir informação naquele nível do... administrativo. E logo os dados podem ser juntados no nível do município. Mas, acesso de água. Apenas ver a grande parte da cidade tem aquelas zonas mais escuras e realmente não tem acesso de água. Eu não sei, é naquele estudo que o IBEP, o governo está reclamar agora que já atingiram 60% da cobrança de água. Eu acho que nós queremos mostrar que não é verdade. E isto é uma coisa que nós queremos provar. Se tivermos dados ainda cada bairro, e quando faz a calculação, de nenhuma maneira podemos dizer que 60% das pessoas já têm água nos zonas urbanas. Mas, é uma maneira, sim, nós podemos queixar na imprensa, etc. Mas se temos dados, se temos provas, acho que ninguém pode negar, hein? Porque sempre pessoas que querem defender que o governo está a atingir resultados, hein? Vão para aquele estudo feito pelo o INE, o Instituto de Estatística, e dizer que já atingimos os metros do millennium, hein? Mas se podemos recolher dados viáveis alternativos, que também, através do programa do Ministério do Urbanismo, podemos oficializar e podemos receber o aval do governo que estes foram também dados certos. Eu acho que ali há um espaço para fazer mais advocacia. Ou mesmo o problema do lixo e do saneamento, pode avançar. Estas zonas escuras mostraram também que a maior parte da cidade não tem realmente um nível adequado do saneamento. Yeah. So, etc. Eu acho que isto é o último. Não sei se temos. Então, isto é um conjunto. Todos aqueles outros mapas foram colados um em cima do outro e estas zonas mais escuras têm um alto nível do pobreza. Hein? Eu sei que oficialmente não falaram mais sobre a pobreza, mas agora sobre o bem-estar. Mas nós podemos dizer que estas zonas escuras têm um baixo nível de bem-estar. E estas milhares ainda são zonas de alto risco. Então, ainda temos uma cidade que está muito débil em termos do bem-estar. Avançar. Vou deixar uma cópia disso neste computador e, se quiser uma cópia, o William pode ajudar a imprimir. Não, como eu disse, Isto tem uma, há uma impressão, quando mapeamos tudo isso, que o processo é muito sofisticado, é complicado, mas, de facto, as questões são bastante simples, hein? Se tem água em casa, se tem água ali perto de casa, ou se não tem, ou se tem de comprar água do tanque, hein? As comunidades sabem isto, hein? Ou se tem uma rede de esgotos ligado e funcionável ou não, acho que todo mundo sabe isso, hein? Em termos do, da situação de construção, a qualidade da construção das casas, também isto é mais ou menos evidente. Se a zona está inundada cada ano durante as chuvas e não há drenagem adequada, também nós podemos qualificar onde as pessoas viveram. E por causa disso, claro, se fizermos isto num nível global, em um tipo de inquéritos individuais, é quase impossível ainda recolher toda esta informação, mas se está feito no nível dos grupos focais e as pessoas na comunidade podem discutir e acertar que isto é uma, dois ou três, eu acho que será muito mais fácil ainda recolher esta informação. So, em princípio, a ideia é isto. Eu acho que aqueles inquéritos já foram, eu não sei se nós podemos distribuir isso ou arranjar cópias para ver se há questões relacionadas com como as inquéritos podem ser feitos. Nossa equipe, liderada pelo Tiago, pode ajudar a esclarecer? Muitos senhores estão aqui e participaram da discussão. Well, yeah. Questões em relação com isto, será bem-vindo. Eu agradeço mais uma vez a apresentação, é que a vez passada no ano não foi tão explícita do meu ponto de vista como agora. A questão que se coloca agora, que eu quero colocar, sobre a posse de terra, como é que devemos induzir isso? Eu participei na elaboração desses inquéritos com grupos focais. As comunidades também põem essa questão, como é que pode-se solicitar a posse de terra? Já uma vez que a administração não esclarece, já uma vez que a administração não nos apresenta mecanismos, como é que podemos fazer? E uma parte das nossas casas, todos nós estamos aqui a criticar, é uma pessoa só, tem os tipos de propriedade. E com essas qualificações, como é que fica o nosso direito à terra? Essa é a questão. Well, a inquérito não vai esclarecer necessariamente isto, mas eu acho que se a rede quer montar uma campanha à volta da regularização da posse de terra. Nós, na parte da DW, estamos muito interessados em trabalhar consigo, até elaboramos uns manuais para o Ministério do Urbanismo para ser aproveitado em uma campanha de sensibilização das comunidades. Como podem fazer as reclamações para a segurança das suas terras. Há procedimentos bastante simples. Parece que podemos arranjar uma outra reunião no mês que vem. Eu não sei qual é a regularidade das suas reuniões do RED, mas nós podemos facilmente apresentar aquele projeto que fizemos sobre a campanha do regularização do posto de terra. Eu acho que é muito importante e acho que mostrou um certo resultado, porque o governo provincial já nos zonas de cidade chamar populações de certos municípios para vir fazer um registro da sua ocupação. Hein? aproveitando realmente as nossas propostas que fizemos há uns anos atrás. E claro, nunca reconheceram que estas ideias não são delas, mas não tem problema se são, assinadas. Mas o governo, os senhores vão recordar, no ano passado o governo provincial fez um apelo para os residentes do Samba e do Benfica, daquela zona, para fazer as suas reclamações. Sim, sim. Apareceram naquela estrada do Calombo, onde estrada Calombo. Sim. Apareceram a volta de 40 mil pessoas com processos para reclamarem. E o governo abriu o processo e logo fechou. Porque não imaginaram que a escala do problema, isto foi só um bairro. Hein? Mas eu não sei, a minha visão é se em todas as partes da cidade, se todas as comunidades, ou pelo menos a maior parte delas, hein, conseguiram recordar ou submeter processos ali na administração municipal, inundar o sistema com pedidos, hein? Então é simplesmente para avisar o governo sobre a escala do problema. Sim. Porque eu acho que muitas pessoas não entenderam que este problema é quase universal para o... Eu não sei quantos... temos quase 1 milhão de famílias que vivem nesta cidade e quantas delas, de facto, vivem em casas que têm, de facto, um documento, e poucos, muito poucos. Mas, não sei. Nós podemos partilhar, pelo menos, o trabalho que fizemos a volta disso. Mas, pelo menos neste estudo, nesta recolha, a ideia é de tentar fazer uma estimativa através destes grupos focais sobre... Nós sabemos mais ou menos quantas pessoas vivem em cada bairro e sabemos entender o nível de segurança através daquela classificação. Se as pessoas vivem numa zona que já tem uma estrutura urbanizada ou urbanizável, posso dizer, podemos considerar que tem uma certa nível de segurança. No luta para direitos de terras, eu acho que aquelas zonas que são urbanizáveis pode ser o primeiro passo para fazer campanhas naquelas comunidades para a regularização das suas ocupações. Porque a lei permite a atribuição de um título naquela situação. Está permitido na lei dos terras e na lei do planeamento, ordenamento urbano. Naquelas outras zonas que não têm estruturas urbanizáveis, ainda eu acho que a rede com a sua pode entrar numa campanha também para regularização sem partir todas as casas, hein? Porque há muitas experiências nas outras cidades internacionais onde ações foram tomadas de melhorar serviços de água, acesso de saneamento e estradas, sem partir de todas as casas, hein? Mas claro, algumas pessoas vão precisar mudar, hein? Para colocar uma linha de água ali, mas há metodologias do planeamento que envolveram as comunidades na negociação como estes serviços podem ser instalados. somos um pouco longe daquela tipo de planejamento em Angola, mas isto pode ser uma segunda fase de uma campanha em termos de estrelas. Outras perguntas? Perguntas. Senhora, como dizia, qual é o desafio em relação à participação das organizações nos processos de comunicação e planejamento das localidades, sobretudo com governos municipais? Mas aqui um assunto está em vogue, é a questão de as organizações não estão impostas, por vezes, nem do programa, nem dos instrumentos, mas sobretudo do orçamento, de planos, as outras ideias. Então, como é essa dificuldade? Talvez, não sei se podemos perguntar se a DDAG, neste caso, pode também ajudar as organizações a dispor desses instrumentos, sobretudo dos orçamentos e dos planos do governo. Porque, para primeiro, esses instrumentos estarem à disposição das organizações, serem estudados, e a partir desses 5 indicadores, como são desafios que estão ali, as organizações vão, portanto, estudar tudo isso e depois conseguirem, por fora, a nível, por exemplo, dos partes, onde vão lá, levar ideias para poderem ver quais são os sítios onde podem propor a nível do governo, ali, em função da necessidade e do tipo. Acho que uma sugestão que estou a fazer. Não, com muito prazer, hein? Quiser trabalhar com os colegas, mas porque em termos do planeamento, dos orçamentos, etc., existem uns bons matérias que foram já elaborados, ou qualquer produzir um manual que nós podemos aproveitar e arranjar uns dos colegas que estão nas outras organizações que trabalham sobre a monitoria dos orçamentos, arranjar workshops. É uma ideia que nas suas reuniões, assim, além dos seus debates normais, é pouco, parece que dedicar meia hora ou 45 minutos para uma... E nós podemos mobilizar pessoas em vir falar sobre estes aspectos e se quiser aprofundar o assunto, nós podemos ajudar a arranjar até formações ali nas comunidades. Acho que é uma ideia que eu até gostaria de socializar aqui com a rede para que façamos a fazer esse tipo de estudos para poder ter ideias concretas nesse desafio. Para mim, o primeiro passo é dissertar que vocês, com membros da sociedade civil e representantes das comunidades, têm um lugar na mesa dos CACs e na consulta com as autoridades locais. Uma maneira de ser visto com uma certa bem-vindo é se você pode trazer dados e informação que o próprio administração local precisa. E este projeto vai ajudar as comunidades e as ligas e as associações e a própria rede a produzir dados que são necessários para preparar os planos. Mas logo, quando os planos, esperamos, são aprovados, entra a fase de monitoria destes orçamentos para ver se realmente são aplicados de uma maneira certa. A minha questão era ver, será que é possível, por exemplo, nós temos que um mapa. Tem. Estou a pegar esse, como poderia pegar um outro. Da província de Luanda. Será que é possível, através do sistema da GIS que nós temos, projetar, por exemplo, só um município? Por exemplo, eu quero saber só quero projetar Kazenga. Yeah, claro. Só Kazenga, só Kakuaku, só Samba, por aí fora. Faz uma pedida por escrito a Masamba ou Danakatu e pedir, olha, para copiar para mim, se eu posso implorar os senhores. Porque isto, porque tendo de um município é muito poderoso. Exatamente. Vai-se num debate de CACS, ou um debate lá no município, diz-se que o senhor administrador, os senhores do CACS, essa é a realidade do nosso município. Isso é o que está a acontecer. Essa pontinha que tem aqui é na comuna ou no bairro X, a realidade é essa. Portanto, para que isso possa melhorar, as contribuições deveriam ser naquele sentido. Eu acho que é muito poderoso. Agora que o governador está a andar pelos municípios, bem, se lhe apresentarmos um quadro assim todo da província de Luanda lá, se calhar ele vai ver mais problemas do que solução. Mas se nós tivermos do nosso município que nos interessa, do nosso município, dizer, esse é o nosso município, é assim que nós estamos, eu acho que vai ser muito bom. Para fazer com que os encontros dos CACs e do PACs possam ter uma contribuição muito, muito positiva, acho que vai ser. E será muito bonito se vocês, nas suas projetos também, podem ter cópias destes mapas e as administrações. Eu acho que tivemos um grande problema, que queimamos o impressor para produzir as mapas, mas agora temos este problema resolvido. Eu acho que pode encomendar na base do... Mais questões. O Will foi um pouco mais rápido, eu queria mesmo dar chega na primeira inquietação do colega. Era apenas para lembrar os colegas em que o trabalho a seguir, no fim do dia ou amanhã, é pensarmos a estratégia do futuro da rede. Se convidarmos o Sr. Alan para podermos apresentar isso, é para nos preparar para o que nós vamos pensar como trabalho, como engajamento da rede. A questão do colega é mesmo um dos papéis da rede. Quando falamos que a rede, um dos principais pilares da rede da luta contra a pobreza é a informação. Tendo o banco de dados, a informação significa é algo que o ciclo deve estar completo. O que é disponível nas políticas públicas, os programas e a prática no terreno. Então, é apenas para dizer aos colegas, todo esse debate é para podermos preparar quando chegar o momento de tentar traçar a visão, a estratégia, o que é que realmente em conjunto queremos montar como estratégia operacional da rede. A minha questão é concerne a graduação dos indicadores. Aquela graduação que aparece que é uma zona de risco, será que também teve em conta o número de pessoas que vivem nesta área, sobretudo por casa? Isto pode ser. Eu não me lembro se tivemos questões à volta do número de pessoas, mas de facto já temos uma estimativa da população em cada bairro, de qualquer maneira, e nós esperamos, porque já fizemos uma contagem dos casos em cada bairro, so, temos uma estimativa mais ou menos da população e densidade, mas o número das pessoas por casa ou isto é uma boa questão e parece que podemos introduzir isto, né? Mas é um pouquinho difícil dizer isso sem fazer um levantamento de estatística. E tentamos neste inquérito colocar perguntas que podem ser baseadas nos indicadores que são fáceis de recolher. Mas parece que a própria rede, o próprio grupo comunitário pode fazer um estudo local para identificar a densidade populacional por casa. Isto é, será bem-vindo, hein? A questão que eu preciso colocar, a nova questão, é em relação a essa nova zona da habitação social. Vê-se que, por exemplo, a nova zona da habitação social é a reprodução de novos municípios. Portanto, está a criar, em vez de ser uma completa solução para, de facto, um novo ambiente da população, é mais um grande problema. Como é que fica, então, muitas vezes, para poder se fazer a advocacia desta situação em relação à sociedade civil? Eu não sei se a rede abrangeu áreas como Zango ou Panguila, eu acho que pode ser interessante engajar com as comunidades que viveram ali, porque em Panguila, mesmo, fizemos um inquérito ali há uns meses atrás, e também vimos que as pessoas não têm títulos para suas casas que foram construídas pelo governo e distribuídas. Então, e acho que nestas zonas sociais vale a pena também tentar identificar se há grupos comunitários ou comissões de residentes ali naquelas zonas que pode associar com a rede. Pode ser interessante. Eu queria só sobre se calhar os dois materiais que tinham que estar assim expostos, vermos o indicador 4 e 5, acesso à água e saneamento mineral. Há uma questão que se coloca. Existem zonas em que existe a canalização, se calhar até a água domiciliar. Acontece, pode ser considerada como no ponto 1 ou 2, se calhar uma zona com água canalizada em 1. Mas a própria condição de preservação, se calhar, das tubagens, por exemplo, temos algumas imagens que estão acontecendo nos chafarizes de Angola que hoje e hoje ainda, em que a água fica contaminada. E segundo os dados que recolhemos, o governo tem que a área tem água, tá, os chafariz estão próximos, cada casa tem uma torneira, a água é acessível e é canalizada. Nos escapam dados como esses. Como é que, digamos, qual é a abordagem que se pode levar acerca disso? A qualidade da água é muito importante, hein? E parece que devemos aumentar os indicadores para incluir uma indicação de qualidade de água. É uma boa recomendação. Quantidade e qualidade. Exatamente. Uma boa recomendação. Se calhar, uma outra questão que poderíamos ver. Aí embaixo tentamos ver como era a qualidade de água e a questão de manutenção dos chafarizes quando a própria população participava e agora que os chafarizes estão a ser apropriados pelas administrações. Isto acho que é interessante, é realmente importante de recordar, porque aquelas muitas, por exemplo, as arcas de Angola Quiloanes ainda estão nas mãos das comunidades, hein? Mas nas outras zonas as administrações apropriaram. Eu acho que é importante fazer realmente uma publicidade à volta do sucesso deste sistema de management comunitário, quando as comunidades controlaram, está a garantir um serviço muito melhor do que quando as administrações assumiram. Né? Mas acho que isto é uma coisa que, com informação, a rede pode advogar. Yeah. Agora, a questão que eu quero colocar também sobre a água é que, primeiro, que o inquérito que vamos estar elaborando pela vida dessas questões sobre a qualidade também da água. Eu acho que, se calhar, temos que reforçar mais o ângulo em que se apresenta a questão, se calhar, temos que pôr mais do ponto de vista que a população pode perceber. Agora, a água que devemos analisar, não só a água dos chafarizes, as águas das cisternas também, que todos os dias que nós consumimos. Por uma questão, eu já participei em alguns seminários sobre a qualidade da água. Chegou-se à conclusão que essa água que a população maior parte consome das cisternas não é potável. Começando do local onde é captado, as condições de armazenamento dentro das cisternas de águas que não são tratadas, as condições de armazenamento depois, lá nos quintais, nas casas grandes depósitos que lá põem, e até chegar ao consumidor, a água está impura. Porque, primeiro, que a água não é tratada mesmo, põe-se lá cloro para decantar. Segundo é que, com esse todo o processo, a água torna-se impura, mesmo quando se arteza. Na verdade, a pessoa bebe água, mas não é uma água potável. Então, eu acho que também são essas questões que devemos levantar, para tentar perceber até que ponto a quantidade de água que nós consumimos é boa ou não, e qual é a expectativa que temos sobre a água. Mais comentários? Certamente nós estamos a nos preparar para atingirmos o nosso PI, que é a rede urbana contra a pobreza, não é? Com as estratégias elaboradas e tal. Esta rede de nova, entre parênteses, porque já viemos a trabalhar 2007, 2008 nesta senda da rede urbana contra a pobreza. E nós sabemos que durante esta caminhada vamos precisar fazer muitas pesquisas. Vamos precisar fazer muitas pesquisas para que nós possamos reunir um banco de dados que nos possa servir como prova para fazer a advocacia ao nível dos órgãos do poder. Eu gostaria de saber, Sr. Alan, o diretor, não é? Diretor da DW, também nos tem apoiado bastante nesta senda. Se há possibilidades, ou a nível da estratégia que prevê também apoiar a rede urbana, há possibilidade de ter alguns pontos de lança que nos possam fornecer informações muito recentes sobre esse processo. Isso por quê? Porque nós vamos, de facto, buscar informações, dados. Nós temos dados. E também o governo tem outros dados. E nós estaremos em constante análise dos dados que o governo tem e que nós também estamos a recolher. Então, vamos precisar dessas sessões para analisarmos e podermos contrapor os futuros desafios. Há possibilidade de ter alguém que nos possa facilitar esta parte? Fornecer dados do governo? Porque há dados que às vezes não chegam até nós. Ou então, às vezes, é muito complicado nós termos essas informações. O que é que o governo está a prever? Ou então, o que é que um outro órgão está a prever para podermos analisar? O nosso serviço do SEDOC, que está publicado mensalmente, é uma revisão do recolha de todos os artigos nos jornais, etc. Eu acho que tem que ser divulgado para todo mundo, hein? Com mais disponibilidade, hein? Porque ali tem todos os informações. A maneira que o governo está a utilizar para é aproveitar o jornal da Angola, etc., para anunciar e para... muitas vezes os dados são publicados, mas pessoas não têm isso numa maneira estruturada. Mas no SEDOC, há todos os artigos sobre água são num sítio, hein? Todos os artigos sobre saneamento, todos os artigos relacionados com as terras são num sítio, hein? E sobre ambiente também. Eu acho que podemos divulgar isto de uma maneira melhor. Está falando de ter talvez um ponto de lança, podemos dizer alguém assim diretamente. Eu acho que isto ali só surge se for participar num fórum urbano nacional promovido por um ministério. É um, se então nós podemos recolher isso à primeira mão. Por exemplo, se for um encontro, um fórum, se o MINUA realizar um fórum, nós temos que estar presente. Se eventualmente haver um encontro do MATA, temos que estar presente. Eu acho que nós temos que usar a imprensa, tanto para ouvir o que é que está a acontecer. E naqueles encontros que der para participarmos, participarmos. Porque é a única forma de nós recolhermos isso. Há informações que se têm a um nível que mesmo os chefes de secção ou os diretores nacionais não têm. Só vão ter quando o ministro for ali falar, só. Sim. Mas isso é falta, até sabe que lógico, deixa eu aproveitar também a oportunidade de intervir. Isso é falta, até sabe que lógico, de uma organização, a exemplo do que se vive na cidade de São Paulo, no Brasil, o Movimento de São Paulo, que é uma organização que trata de todos os dados em detalhes, aos pormenores, sobre os indicadores, quer o que o governo publica, quer os que eles encontram no terreno para fazer cruzamento ou contrabalançar com o que o governo publicou, se de facto é a realidade ou apenas fictícia para criar uma certa queda. E o movimento de São Paulo trabalha assim. E aqueles dados que ele tem, publicam, tornam público através dos seus sites. É só acessar o site, né? As organizações acessam o site e ali conseguem, de acordo com os objetivos da organização, por exemplo, quero falar da criança, né? Nós agora estamos a falar dos 11 compromissos da criança. Então, de acordo com a preocupação da organização, acessa aquilo e vai contrapor com a realidade que a organização, por exemplo, através dos membros, fizeram um inquérito de base no terreno e ver que há uma falha ou então estamos em bom caminho. E esta organização, penso, se não me estou a enganar, que do ponto de vista da Laurinda, devíamos ter onde qualquer organização, por exemplo, pudesse acessar e ter as informações. A rede deve ser essa organização. E para que essa rede seja assim, né? Para que essa rede seja assim, era muito bom partirmos numa formação, neste caso, de bases de dados, porque bases de dados não é uma coisa que se faz assim, como se escrever uma carta ou uma tese, qualquer nada. Base de dados tem vários programas muito importantes que seriam úteis para as organizações. É onde que temos em falha. Não, eu acho que nós já começamos esse processo. Já começamos. Nós estamos... Já. Não, nenhuma começar. Sim, é verdade. Sim, eu acho que seria um outro veículo que também pode nos ajudar a encontrar os dados, tanto, sobretudo do governo, é a questão de acessar, porque cada ministério tem o seu site. E nós podemos acessar. Ministério, normalmente eles têm aí uma rubrica agenda, aquilo que o ministro ou o ministério vai fazer, e tem aí as notícias, aquilo que eles fizeram, e também depois podemos encontrar a legislação, aquelas publicações deles. Não, eles, apesar de não é sempre estar atualizado, mas pode nos facilitar encontrar o que fazer o cruzamento. Ok. Eu tenho gravado, se alguém quer tomar as mãos. Passando, aliás, os dois primeiros blocos de maior foco, insistimos muito na circulação de informação. Se quisermos que a rede funcione e essas ideias que estão a sair são boas, é as pessoas, qualquer pessoa que tiver informação, tem que circular. E é a partir dali onde tomamos a iniciativa de começarmos a elaborar até as atas retroativas dos encontros que aconteceram nos municípios, que foi feito para tentarmos começar a ver onde é que estamos, o que é que de positivo aconteceu, o que é que podemos aprender com aquilo. Quer dizer que, segundo o caso do Neto, não vai ser possível todos nós termos uma formação, por exemplo, de base de dados, porque nem todos vamos tentar estar a introduzir dados. Sim, logicamente. Mas vamos ter pessoas, se calhar, especializadas. E ali, cada um de nós também tem algo, aquilo que, não sei qual é o termo, quer dizer, algo natural, onde ele se enquadra melhor. Essas pessoas devem produzir a informação, devem pôr os seus conhecimentos ao serviço da rede. Dá para saber? Porque temos organizações que já têm essas informações. Então, à medida que vamos avançando, colocar essas informações ali, começarmos a arquivar as informações até chegar o momento de começarmos a criar base de dados. Então, todas as fontes são necessárias. Ir no site, ir no SEDOC, ir no Jornal de Angola, ir no... Todas as fontes são importantes. Porque temos que ter essa informação. Eu acho que isso é estratégia. Muitas das coisas que estamos a discutir é isso que o Sr. Santi vai nos ajudar a refletir amanhã. Exatamente. É estratégia de atuação. William, a outra forma de a rede pode ter como oportunidade de informação é que cada rede, por exemplo, do município, e conhecendo as suas organizações, pode trabalhar com o setor. Por exemplo, eu vejo muito a DW trabalhar nesta linha. O programa que lida com água e saneamento trabalha com a repartição de energia e água. E nós, porque ao nível da administração local, por exemplo, a repartição que tem todos os dados de todas as repartições é a repartição do planeamento, de estudos e planeamento. Então você quer saber um pouquinho as outras áreas, tu vais até a representação de estudos e planeamento, tem toda a informação da administração. Agora, como chegarmos a este órgão? É claro que temos que ter aqui organizações que trabalham na linha de informação e documentação, de modo que nós trabalhemos com este órgão. Agora, aqueles aspectos, por exemplo, de organizações que trabalham na linha de saúde ou pobreza, tem também repartições no município que trabalham nessa linha. E, periodicamente, ao município, vamos ter uma informação, uma súmula de informações que vão constituir a informação do município. E aí depois sobe a rede provincial, esta também, por sua vez, pode subir ao nível da província de Luanda, acessivelmente. Pensamos nós que essa ferramenta que estamos a receber aqui é muito importante para que as nossas estratégias se firmem lá no nosso município, na nossa comuna. Por quê? As administrações têm uma deficiência. Não têm capacidade de recolha de informações. E muitas vezes as suas planificações são planificações de plágio, copiar aquilo que aconteceu em 2000 e pouco, porque nunca estão a tempo de fazer um programa. Exato. O que acontece muitas vezes, e essa experiência que eu levo todos os dias, o que acontece muitas vezes é que nem o próprio chefe da repartição que tem que lidar com os assuntos sociais não percebe o assunto. Então a rede tem como estratégia também potenciar essas pessoas, de modo a termos informações fidedignas. O que é que se passa, por exemplo, na UILA? Hoje o INAP já não tem informações, porque a rede UILA dá informações seguras. Vai na comunidade, vai no ponto lá onde eles não chegam. E hoje, se o INAC tem informações na UILA, depende absolutamente da Rede UILA, a sociedade civil que fornece. E eu acho que nós também, a Rede Pobreza, podemos, desde que... E devemos, só que desde que não nos transformemos em organizações oportunistas, porque o que acontece muitas vezes é que quando chegamos na comunidade, começamos a encontrar outros barcos, começamos a nos deixar, só isso. Sim. A questão é seriedade. Temos que falar. Exatamente. Temos que ser sérios. Eu julgo que aqui na questão dos nossos estratégias é preciso capacitar o seu próprio emprego, senão exatamente. O reforço de capacidade. Esse quarto de capacitação, o reforço de capacidade, vai permitir, por exemplo, que cada um ou cada uma das organizações membro da rede consiga ter uma base de dados com segurança para poder fazer com que, então, haja essa possibilidade de a rede se poder sustentar, por um lado. Por outro lado, penso que é necessário partirmos para essa possibilidade de especialização, mas sabermos prever que essa possibilidade de especialização vai permitir a sustentabilidade dessas organizações. Porque até bem há pouco tempo, o que nós temos assistido é ir em função das necessidades reais das organizações por falta da sustentabilidade delas. E então, o que é que acontece? E isso acontece que não confere a especialização às organizações, porque age em função das circunstâncias. E então, é preciso também prevermos essa perspectiva para partirmos para esta via, que a rede trabalha em função das especializações, para permitirmos que essa base de dados seja uma base segura e digna para podermos cruzar dentro das localidades com os outros atores, para não haver esse tipo de equívocos que estamos aí a viver. E depois termos a capacidade de conseguirmos negociar quando há discórdias em determinados pontos, por exemplo, nessa questão da informação que estamos aqui já a ver. Por exemplo, eu sei que se nós quisermos trabalhar na perspectiva, por exemplo, das políticas públicas, e um dos instrumentos que permite trabalhar na perspectiva das políticas públicas é o Orçamento Geral do Estado, e para poder fazer convencer o governo das necessidades reais que existem e propormos ao Orçamento Geral do Estado, é um grande dilema. O governo não aceita assim tão fácil. porque age na perspectiva central. Apesar de que aí localmente existe a unidade orçamental, mas as ordens vêm de cima e está distante. Agora, qual é a nossa posição para negociar e propormos aquilo que a comunidade está sentindo? Yeah, Obrigado. Eu acho que essas são as estratégias que estamos a falar. Por exemplo, neste momento, eu acho que, uma vez que o estilo de governação e a solução dos grandes problemas estão a ser devolvidos a nível de base, é uma loucura da rede estar a focalizar sempre no plano macro. Temos que ir no plano micro, necessariamente. Nesse momento, por exemplo, diz-se que o plano de requalificação do Kazenga vai custar 850 milhões de dólares, por exemplo. Seria interessante saber se 800 milhões de dólares é para requalificar o quê? O dinheiro vai ser gasto em quê, especificamente? Isso é que é interessante, isso é que interessa a rede. E não necessariamente os 40 bilhões de orçamento geral do Estado do país. Isso não nos interessa. Sim. O que nos interessa é o que vai ser alocado para o município. Fala-se que cada município agora recebe 2 milhões e meio de dólares para saúde. Em alguns municípios estamos a ver hospitais agora. Queremos ver, por exemplo, para Cacoaco, esse dinheiro está a ser aplicado em quê? Temos que querer ver, por exemplo, o quê? O que é que está-se a fazer em Cacoaco? O que está-se a fazer, por exemplo, no Sambizano? Aí sim, esse tipo de especificidade nos interessa a nós. Agora, alguma especialidade que estamos a nos referir aqui, lembram que nós, nos dois encontros anteriores, dissemos que a especialidade que existe em cada organização devem ser aproveitadas para o engrandecimento da rede. Sim. Por exemplo, em cada município que está aqui, não em cada, mas em muitos municípios, em Cacoaco tem, no Kazenga, Sambizanga e Quilamba Quiás, temos jornais comunitários. Quando tem jornais comunitários, quer dizer que tem pessoas que escrevem. Tem pessoas que gostam de escrever. Essas pessoas que escrevem, essas capacidades que eles têm de escrever, devem usar essa escrita para engrandecimento da rede. Sim. Quer dizer que são pessoas com capacidade de pegar factos, colocarem no documento e entregarem a quem precisa. Nós temos que explorar isso para o bem da rede. Então, são estratégias que precisamos usar. Eu não preciso de entrar numa formação sobre jornalismo. Não preciso. Eu não preciso disso. Então, isso quer dizer que não somos todos que devemos entrar em tudo. Devemos usar os dons que existem. O que é que nós temos em Cacoaco? O que é que nós temos? Quais são as pessoas que nós temos no Kazenga? O que é que elas fazem? Usar as capacidades e os dons que elas têm para engrandecer a rede. São assuntos de estratégia que não queremos discutir hoje, mas só para adoçar um pouco a conversa. Penso que a base é por ali. A questão hoje é nos prepararmos sobre a questão dos indicadores da pobreza, cuja sessão está aberta em questões que têm uma pergunta de esclarecimento. Alguns passos que nós estamos a adiantar para amanhã, é bom tentarmos tirar os apontamentos para podermos amanhã influenciar a elaboração da visão e estratégia. Mas a base de tudo, não é? O princípio da rede urbana Luanda é tentarmos municiar a questão de participação mesmo, de base. Isso. Quando falamos de base, a partir dos municípios, comunas e bairros. E quando falamos que um dos pilares é a questão da monitoria, qualquer monitoria, devemos ter os termos de referência. Esses tais programas, documentos, será a base. Bom, colegas, esse senhor, precisamos de formação, mas agora a estratégia da rede não só formação por formação. Formação em quê? Para quê? Para servir o quê? São essas questões que iremos nos colocar amanhã, quando traçarmos as estratégias. A questão do banco de dados, realmente todos estaremos envolvidos, mas teremos uma equipa que fará a gestão do banco de dados. Esta equipa, sim, terá alguns inputs técnicos como poder atualizar as informações. Claro que em Angola, nem amanhã, parece que ainda mais de 20 ou 30 anos, que teremos os dados, não é, conjunto, harmonizadas. Mas no banco de dados sempre teremos a estratégia de fontes. Teremos os dados de fontes ministeriais e fontes reais, através dos depoimentos daquele que vive se me permitir, Sr. Alá, semana passada tivemos no Prêmio das Nações Unidas, fizemos uma pesquisa sobre as cidades no mundo. Qual é a conclusão que chegamos? O depoimento, as entrevistas foram feitas, os funcionários públicos, são as direções provinciais e o resto, a sociedade civil, os acadêmicos e os próprios consumidores, que são a população. Mas tu vê, por exemplo, a percentagem, não é, da maravilha de Luanda, a profissão pública é 80%, não é? 80%. Mas o próprio sofredor que está vendo na prática, 41%. Veja a disparidade. Para eles tudo está aí numa árvore de... Como que chama aquilo aí? Está vendo? Está tudo bem, está tudo bem. É mais, então, se nós não tivéssemos essa realidade de saber, a partir de base, o que a base que está a viver, esses tais orçamentos que são divulgados milhões, como que está a transformar a vida de quem sofre, não teremos uma boa estratégia de planificação do que se chama de luta contra a pobreza. Porque eles já não querem falar de luta, querem o bem-estar. Mas será que é o momento de dizermos bem-estar? Não, pelo menos é por ali que temos que tentarmos refletir e ver como que nós podemos montar. O que nós queremos não é mais um instrumento, não é mais uma rede como outras, mas pelo menos um instrumento que segura essas boas práticas dos 10, 15 anos que a gente já trabalhou, agora tentar maximizar essas boas práticas e tentarmos minimizar aquelas fraquezas que para passarmos nos discursos loucura. Obrigado. Razão pela qual, sempre eu disse sobre a organização das redes. Sempre penso que cada rede deve ter uma, quer dizer, reforçar a estratégia da sua área dentro do termo de referência. Porque as estratégias são diferentes. Que cada rede deve ter as suas estratégias, como que vão atuar. Quer dizer, cada rede municipal. Cada rede municipal deve ter as suas estratégias. E essas estratégias, elaborando um documento ou uma referência, ou reforçar dentro dessa referência que a rede provincial nos deu, e dar retorno à rede provincial para acumular e ter um termo de referência de todos os dados ou estratégia de todos municípios de Luanda. E vai permitir partilhar essas experiências entre nós para reforçar cada rede que está a trabalhar organizadamente. Sociedade civil organizada. Organizada. Precisa organizar, porque em tudo que nós estamos a falar, e penso que a organização é a base. Com certeza. A organização é a base, porque a dificuldade, por exemplo, as pessoas estamos aqui a falar, vamos fazer isto e isto, mas chega no terreno para fazer e agora as ideias começam a mudar, problemas começam a se aumentar e surgem fraquezas, tantas coisas, e quer dizer, é importante que organizamos e decidimos para ver melhorar o nosso município. Não, eu acho que quanto a esse ponto estamos entendidos. Estamos. Na verdade é que vai haver um plano macro, que é o plano estratégico da rede provincial, mas esse mesmo plano terá que ser destrinçado a nível de cada município, porque cada município tem a sua realidade. Exatamente. Então, haverá uma atuação específica em cada município. Por exemplo, esse município tem problemas de acesso, problemas de saneamento básico muito crônico. Há municípios que não é tanto assim, se calhar, não sei. Se calhar há municípios que nesse momento estão a ser apadrinhados com o programa de água para todos de uma forma muito galopante, e há municípios que não há nada, nada está a jorrar. Sim. Então, a estratégia da atuação, o que é prioritário em cada município, o que vai abordar no CACSE do seu município, depende da estratégia de cada município, mas tudo vai estar dentro dos indicadores que nós discutimos. Agora, como é que isso vai ser feito é que... Yeah. Praticamente a vida da rede é no município. Isso. A coordenação provincial apenas assumirá a tarefa de consolidar a informação de fazer o lobbying, puxar algumas informações, documentos que possivelmente a nível de base não será possível, é trazer do centro, do ministério para a base. Mas a atividade concreta, a realidade da vida da rede é através dos municípios, a partir dos municípios onde é a base da atuação, é ali onde há pobreza. Porque a questão provincial é para traçar as políticas, as estratégias, mas a sua execução é a partir dos municípios. Com certeza. Sim, e vai. Há alguma questão? Muito bem. Então, eu acho que vamos agradecer o senhor Alan pelo tempo que nos dispensou.